E aí, beleza? Eu sou o Rafael Mafra e você não está ouvindo o GugaCast. Sim, esse é apenas um aviso para dizer que o programa dessa semana vai atrasar. Está aqui do meu lado, Guga Mafra! Opa, tudo bom? Oi, pessoal. Explica pra gente, Guga, por que que o episódio dessa semana vai atrasar. É o seguinte, essa semana vai ao ar o último Letra e Música do ano, que é uma entrevista com uma das maiores bandas de rock da história, da humanidade, a banda que mudou o rock no final dos anos 80, que são os Pixies, a minha banda preferida. E a gente gravou uma entrevista com eles, muito legal, na segunda-feira passada. Ficou incrível, vai ser um conteúdo que eu tô mega orgulhoso, mas, como é um conteúdo em inglês, a gente resolveu fazer o episódio dublado. A gente vai ter o episódio na versão original, todo em inglês, então se você fala inglês, se você ouve inglês, se você quer treinar o inglês, você pode ouvir por lá. Mas a gente também vai colocar uma outra versão do episódio, onde a parte da entrevista é dublada, para quem não entende inglês, quem não fala inglês, ou quem não quer treinar o inglês, possa ouvir também e aproveitar o conteúdo, que ficou muito maneiro. Como não é um negócio que a gente está acostumado a fazer, a gente levou um tempo aqui até conseguir entender como isso poderia ser feito, e isso atrasou o episódio. Então o episódio vai ao ar aí na terça-feira, quarta-feira, fica ligado. Mas, pra gente não deixar as pessoas tristes e sentindo um vazio no final de domingo delas, ou no começo da segunda-feira, vamos contar piada, né, Rafael? Excelente. Era tudo que eu queria, era contar piadas nesse domingo. É, vamos contar alguns minutos de piada, aí você fica aqui ouvindo piadas, e depois, no meio da semana, você volta pra ouvir o episódio número 50, que vai ser o Letra e Música com os Pixies. Beleza? Rafael, eu pensei em uma coisa. Existe essa ideia de piada de português, que é um negócio muito, muito velho, né? Um negócio muito antigo, é. Você fica sacaneando português. Mas uma coisa que eu sempre me questionei é como são as piadas em Portugal. É verdade. Então eu quero ler piadas não de português, piadas de Portugal. Certo. Tá? Sem sotaque, porque a gente não sabe fazer sotaque de português. A gente podia fazer a dublagem do português, né? É. Então a piada seria assim, né? Joaquim disse para Antônio, falando daquele jeito bem rápido, assim, comendo as vogais. E aí a gente fala assim, Joaquim disse para Antônio que esse era o momento de entrar num bar. E a gente faz a dublagem da piada de Portugal com sotaque de dublador. Sotaque de dublador, excelente. Não, tá bom, não vamos fazer nada disso. Vamos só, é porque eu tô muito envolvido com a ideia de dublagem, cara. Eu vou ser dublado, imagina isso. Caramba, você escolheu o seu dublador? O estúdio mandou um casting pra eu escolher, mas eu não faço ideia de como fazer isso, cara. Eu falei pra eles, olha, pode escolher quem vocês quiserem, que tá valendo. Eu vou confiar no estúdio pra escolher isso, porque é até estranho, né? Falar assim, ó, esse cara aqui vai ser a minha voz em português. Ah, eu acho que você devia ter dito assim, eu quero que seja o cara que fez a voz do Bob da Silva Sauro. Ah, seria muito legal ser dublado, ainda mais numa entrevista com os Pixies, com a voz do Bob da Silva Sauro. Você tem razão, Rafael. Eu devia ter aproveitado pra fazer isso. Teria sido muito legal. Mas eu já tô muito satisfeito de me ouvir com sotaque de dublador. Tomara, eu não sei como é que vai ficar, mas tomara que isso aconteça. Tomara que tenha um... Olá, estamos aqui com os Pixies, a maior banda de rock de todos os tempos. Eu vou perguntar aqui para Charles Thompson, o vocalista dos Pixies, o que ele acha de ter mudado o rock no final dos anos 90. Seria muito bom. Eu acho que pra alegria da sua esposa e do seu filho, você podia só falar assim. Pra sempre. Você chega e fala, oi pessoal, eu tenho um comunicado pra vocês. Já que eu fui dublado, agora eu serei dublado pelo resto da vida. Então, eu vou falar assim pra sempre. Passe o sal, por favor, querida. Tá bom, vai. Vamos ler as piadas de Portugal. Eu achei um site aqui, anedotasportugal.com. A gente vai ler essas piadas. Anedotas Portugal. Anedotasportugal.com. Abre aí pra você ver. Manda aí. Lê a primeira piada aí. Cara, é só isso a piada? Não, você tem que clicar no botão ler anedota. Isso aí é só o começo da piada. Que bom que você achou engraçado assim. Cara, eu vou contar a piada como eu li. Tá bom. A piada como eu li é assim: o Antônio chega em casa com um amigo e diz à mulher: querida, trouxe um amigo pra jantar. O quê? Mas tu estás doido ou o quê? Fim da piada. Não, lê a piada. Eu vou ler essa piada então. A piada lê a é piada assim. Inteira aí. O Antônio chega em casa com um amigo e diz à mulher: querida, trouxe um amigo para jantar. O quê? Mas tu estás doido ou o quê? Então, com a casa por arrumar, a louça toda suja e sem me avisares para eu preparar algo para a refeição? Sim, sim, eu sei. Então por que o trouxeste? Porque o coitado está a pensar em casar e eu queria que ele visse no que se está a meter. Ai, cara, que péssima piada. Não foi tão engraçado. Não, era mais engraçado antes, quando ela terminava tudo. Tu estás doido ou o quê? Fim da piada. Era melhor antes. Tá, lê a próxima aí. Até porque a piada tem um título, né? O título da piada é Não Te Cases. Não Te Cases. É, lê o título da próxima piada e a piada. Essa piada se chama Rapaz de 15 anos e tem um Porsche. Essa é a piada. É. Eu gostei que é Rapaz de 15 anos e tem um Porsche. Essa construção não existe em português. Português brasileiro. Português europeu aparentemente existe. Isso, em brasileiro. Um rapaz de 15 anos chega a casa num Porsche e os pais gritam: onde conseguiste isso? Calmamente ele responde: acabei de o comprar. Com que dinheiro? Nós sabemos quanto custa um Porsche. Bem, este custou-me 15 euros. Quem venderia um carro deste por 15 euros? A senhora ali em cima da rua. Ela viu-me passar de bicicleta e perguntou-me se eu queria comprar o Porsche por 15 euros. Santo Deus! Exclamou a mãe. Deve abusar das crianças. João, vá lá em cima ver o que se passa. O pai foi à casa da senhora enquanto ela plantava calmamente petúnias no jardim. Apresentou-se como sendo o pai do rapaz a quem ela tinha vendido o Porsche e perguntou-lhe por que tinha feito aquilo. Bem, disse ela, hoje de manhã o meu marido ligou. Pensei que estava numa viagem de negócios, mas não. Fugiu e foi de férias com a secretária para o Havaí e pediu-me que lhe vendesse o Porsche e lhe mandasse o dinheiro. E eu o vendi. Essa foi uma boa piada. Uma boa moral da história. É. Uma boa anedota. É, eu acho que chamar de anedota dá bem a noção do que você pode esperar, né? Uhum. Cê, em vez de chegar na festa e falar assim, gente, eu vou contar uma piada, você chega e fala, gente, eu vou contar uma anedota. Ninguém espera rir no final. Uhum. Eu acho que esse é o segredo de Anedotas Portugal. Lê a próxima aí. Mãe e filha foram ao médico. Esse é o nome da piada, o título da piada. Bom, eu gostei desses títulos. Pera aí, no próximo programa que tiver histórias, eu vou entrar aqui pra escolher os títulos. Legal. Uma mãe acompanha sua filha recém-casada ao médico. E assim, a jeitos de envergonhada, a filha lá começa a desembuchar o que as levou ali. Ó, senhor doutor, você sabe, já nos conhece há muito tempo. O meu marido, é ele... Diga lá, não tenha vergonha. Ele não faz o trabalho dele? É isso? Pergunta ao médico. Não é bem isso. Tenho um bocado de vergonha de falar nisso. Ó, mãe, diga você. Sabe, senhor doutor? Cara, em Portugal as pessoas chamam o médico de senhor doutor. Isso é maravilhoso. Isso é excelente. Sabe, senhor doutor, o marido dela tem umas ideias esquisitas. Sabe, quer meter-lhe a coisa no outro buraco, sabe? No rabo. A mim, ele nem me conhece sequer. Eu acho que o fato de chamar anedota não salvou essa daqui. Ah, porque o médico entendeu que ela estava dizendo que o marido da paciente queria meter as coisas no buraco dele, o médico. Sim. Cara, essa é uma piada de português contada por portugueses. A única coisa, caramba, é que ele não chamou o médico de português. Ele chamou de médico, porque o médico português em Portugal se chama só médico. É, porque sabe como que eles chamam o médico português em Portugal? Só médico. Exato. Essa é uma típica piada de português em que o médico português, a filha, a mãe e filha foram no médico português. Bom, Gustavo, você salvou essa anedota, parabéns. Salvou a anedota. Lê a última pra gente, Rafael. A última. Essa anedota se chama O Chico é Tramado. A Isabel casou-se e foi morar para o andar de cima, mas mesmo assim continuava a comer com os pais. Certo dia, a mãe chama a Isabel e ela. Já vou, mãe, não demoro, diz o Chico, o irmão mais novo. Não demora, não. Eu sei o que é que eles estão a fazer. A mãe. Deixa de ser parvo e cala-te. Isabel, anda pra mesa. Já vou, mãe. Hehehe. Eu sei o que eles estão a fazer. O puto leva um tabefe e cara-se. O puto leva um tabefe. É que puto em Portugal é só moleque, né? É. E ele... Não, e parabéns pelo uso da palavra tabefe, tabefe, né? Tabefe é maravilhoso. Tempo que eu não vi escrito. Passado quase meia hora. Isabel, filha, despacha-te que a comida fica fria. Diz a filha quase a chorar. Oh, mãe, já vou. O Chico, então, desata-se a rir. Eu sei o que eles estão fazer. A Isabel pediu-me o tubo de vaselina e dei-lhe o de super cola. É legal que essa é uma piada de Joãozinho, das mais sujas de Portugal. E o Joãozinho em Portugal chama Chico. E é um puto. O ponto alto dessa anedota foi o puto leva um tabefe. Eu vou anotar essa também pra título de história. O puto leva um tabefe. E cala-se. O puto leva um tabefe e cala-se. Então tá. Então depois desse festival de piadas de Portugal, a gente se despede e a gente volta a se encontrar no episódio número 50 dessa temporada do GugaCast, lá pelo meio da semana, na entrevista com os Pixies. Adeus. Adeus.